nosso tema de hoje é: o que é sacrifício? Acredito que todo mundo já ouviu, ou talvez até já tenha falado, algumas frases do tipo: eu me sacrifico tanto, e o que eu recebo em troca? Constatações, né? Ou de que adiantou tanto sacrifício? A gente às vezes ouve isso quando, ou fala, quando a gente se frustra. Na verdade, sacrifício, por definição, ele quer dizer privação. Abrir mão de alguma coisa. Renúncia. Sujeitar-se a Deus. Então, dentro dessa definição, essas duas frases que eu falei antes, elas se excluem do que é sacrifício. Porque, na verdade, são trocas. A gente, muitas vezes, faz coisas objetivando um retorno. Na verdade, tudo tem um retorno, mas esse não deve ser o nosso objetivo. Quando a gente se sujeita, quando a gente renuncia a alguma coisa, a gente deve fazer por acreditar que aquele ato, ele está nos levando para uma situação melhor, para uma situação de desenvolvimento interior. É o interior que a gente trabalha. Quando a gente renuncia a alguma coisa, a gente tem que saber ao que a gente está renunciando. Por que a gente está renunciando? Qual o objetivo claro disso? Daí, na verdade, entra a palavra sacrifício. A gente pode fazer sacrifícios pelos outros ou por nós mesmos. Quando nós temos em casa crianças pequenas, pessoas de idade avançada, pessoas doentes, elas demandam de nós uma renúncia. Nós não podemos cuidar apenas de nós, porque senão nós vamos estar descuidando delas. Então nós temos que esquecer um pouco de nós, abrir mão dos nossos interesses e olhar para aquelas pessoas. Isso é um sacrifício pelos outros. Um sacrifício por nós é quando nós precisamos mudar, quando nós percebemos que nós temos que fazer diferente, abrir mão de coisas que nós gostamos, mas que talvez não estejam nos fazendo bem. E é fácil perceber isso, porque todos nós temos problemas. E se nós voltarmos olhando para trás qual é a origem dos nossos problemas, nós vamos ver que são tendências, são gostos que precisam ser mudados. Porque senão nós vamos continuar tendo os mesmos problemas ou talvez até mais graves. Então é preciso sacrificar o nosso interesse. Porque nós vivemos basicamente pelos nossos cinco sentidos. Nós fazemos tudo para satisfazer os nossos sentidos. Nós comemos o que nós gostamos, nós assistimos e ouvimos o que nós gostamos, basicamente pegando esses três. Só que, de novo, se nós fazemos apenas o que nós gostamos, é claro que não é só o que nós fazemos, mas se nós fizéssemos só o que nós gostamos, em pouco tempo, nós estaríamos doentes, ou bem mais doentes. Por que isso? Porque essas sensações que nós buscamos satisfazer, elas estão intimamente ligadas com o nosso passado instintivo. Lá no início, nós éramos apenas instinto. E através do instinto, nós nos mantínhamos vivos. Instinto de preservação. todos eles. Através deles, nós nos mantínhamos vivos. Só que com o passar do tempo, nós fomos evoluindo. Ou acreditamos que viemos evoluindo. E através da razão, nós temos que ultrapassar a questão instintiva. Nós temos que ir além. Porque a razão, ela vai nos dizer o porquê que nós devemos fazer as coisas. E ela vai nos dar, junto com o porquê, a questão moral, que é muito forte. Porque senão, dentro desse porquê, de novo a gente só olha para dentro. Eu posso fazer isso, porque isso é bom, que eu gosto, e a gente esquece, às vezes, a questão lateral, que existem pessoas do nosso lado, mesmo não na convivência diária, mas que estão sendo influenciados por tudo aquilo que a gente faz. O instinto, ele é positivo. Eu disse, ele nos manteve até hoje vivos. E através dessa questão instintiva e o porquê que nós temos um instinto tão forte de preservação é para nos manter mais tempo encarnados, para que através dessa experiência encarnatória a gente consiga evoluir mais, a gente consiga ir além. Se nós ficássemos pouco tempo, alguns ficam por motivos diversos, mas nos mantendo mais tempo aqui na matéria, nós temos a oportunidade de aprender. A gente percebe isso, eu pelo menos percebo, que nos primeiros anos da nossa vida, a gente dá bastante cabeçada, a gente faz bastante, não digo coisas erradas, mas a gente se atrapalha um bom tempo. E através do passar dos anos, com a experiência, com a maturidade, ou até com algumas desilusões que a gente vai tendo de coisas que a gente acreditava que eram importantes e que a gente percebe que não são, a gente vai mudando a condução da nossa vida. Então, essa necessidade, ela é importante. E dentro disso, dentro dessa exacerbação dos instintos, que é o que nos leva, muitas vezes, a nos perdermos, a nos desorientarmos, sairmos do caminho que deveria ser o certo, através do foco único nesses sentidos, o exagero dos instintos. Todo mundo já ouviu falar nos 7 pecados capitais, que eles são a essência dessa observação única e exclusivamente egoísta: a luxúria, a gula, a vaidade, a preguiça, a avareza. Vamos colar. A raiva, a preguiça, não sei se já tinha dito, a soberba. Deu 8 nas minhas contas que eu repeti algum. Mas enfim, são todos chamados pecados capitais, porque todos eles colocam a flor da pele essa questão egoísta nossa, de fazer apenas o que eu gosto, o que eu tenho vontade, o que me satisfaz. E como é que a gente combate isso? O combate do egoísmo, ele se dá através da renúncia. Da renúncia do interesse pessoal, em virtude do interesse dos outros. Qualquer pessoa que a gente pegar, por exemplo, da nossa história, seja quanto tempo for, da própria história atual, que a gente escolhe como modelo, a gente vai ver que eles fizeram isso. Eles renunciaram ao interesse deles, pelo interesse dos outros. Naquele exemplo que eu dei no início lá, das pessoas dentro da nossa casa que precisam dessa nossa renúncia, como seria o sentido inverso? Se nós estivéssemos do outro lado, precisando do auxílio dos outros, e nós já precisamos muito, e nós somos todos atendidos. Não se trata de uma troca, de fazer para que quando a gente precise, a gente também seja atendido. Mas se trata de entender a questão da necessidade. olhar para o outro e perceber a necessidade que ele tem. E entender, porque se trata de entendimento, que isso me faz muito bem. Porque se nós percebemos que quanto mais a gente puxa para si, pior a gente fica, então a gente, através da inteligência que a gente tem, a gente pode perceber que, quem sabe, fazendo o contrário, não está ali a liberdade, o crescimento. A virtude, se fala tanto em virtude, ela se constrói na resistência voluntária aos arrastamentos das más tendências. O que é más tendências? É aquilo que não nos faz bem. Ou que não faz bem para o outro. Porque se alguma coisa que eu faço é bom para mim, mas não é bom para os outros, está errado. Não é bom. Ela está simplesmente construindo mais forte a questão do orgulho. Então a virtude, ela se constrói nessa observação. De observar que eu preciso olhar para frente, não para dentro. É interessante porque a gente pega o Evangelho e ele fala do início ao fim sobre orgulho e egoísmo como os dois grandes males que a gente precisa combater. E são males individuais. A gente não combate o orgulho do outro. A gente tem que combater o nosso. Porque não adianta eu combater do outro, ou tentar combater do outro, para que o outro se torne melhor, se eu vou continuar sendo o mesmo. Eu tenho que trabalhar a mim mesmo. A velha frase, né? Que a gente possa ser a mudança que o mundo precisa. Não esperar que as coisas aconteçam fora. As coisas acontecem dentro. Individualmente, cada um fazendo a sua parte nesse contexto tão grande que é a vida. Só para citar de novo, então, a virtude se constrói na resistência voluntária. E o sacrifício que a gente falou bem no início, o sacrifício, ele tem que ser também entendido. O porquê que a gente está fazendo. Para que ele realmente ele tenha valor. Valor de renúncia. Valor de se sujeitar a tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Lembrando que nada do que nos acontece é por acaso. Tudo tem um porquê. Então que a gente possa entender o porquê disso.